vero mondo, libertà. Conhecer o ser humano a fundo, libertà. Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, libertà. Se esconde, tem medo de amar, libertar e viver. Libertad.